Respostas curtas ou longas? Que legal, hein? Tema de... Ah, é uma pergunta. Está perguntando para quem, Bimala? Para os ouvintes. Se eles preferem... É, mas depois você fala que tem que correr. Bom, já tem que correr, tá? Então vamos lá. A Bimala separou umas perguntinhas aqui que ela pegou na internet. Tem aqui um gráfico, uma bola azul, uma opção azul e uma opção amarela. Na opção amarela, primeiro lê a pergunta. Tá, não é uma pergunta, isso aqui não é uma pergunta, acho que é uma afirmação. Motivos, tá, vou ler. Motivos pelos quais as pessoas acreditam em Deus. Opção amarela, eles amam Deus. Opção azul, tem um quadradinho, eles têm medo de ir para o inferno. Aí tem uma bola aqui, uma bola azul, uma bola totalmente azul. Então a pessoa que postou isso quer dizer que motivos pelos quais as pessoas acreditam em Deus. Pelo gráfico aqui, a opção azul venceu por 100 a 0. Eles têm medo de ir para o inferno. É o que a pessoa que postou acredita, né? Então, vai ser difícil realmente encontrar os verdadeiros amantes de Deus nesse gráfico. Os Hare Krishnas de verdade são raros, raríssimos. Não dá nem 0,5%. Então, se você pegar e der um zoom bem grande nessa bola azul, você vai ver alguns pontinhos amarelos, que são os amantes de Deus, os Hare Krishnas de verdade. E só para constar, amarelo é a cor preferida de Deus. Eu tenho a minha cor preferida, que coincidentemente é azul, né? Eu sempre gostei do azul, Bima, luz negra, azul, assim. Ninguém perguntou. E coincidentemente também é a cor de Balarama, a personalidade de Deus, que tem um humor assim. Ninguém tem um humor tão legal, tão indescritível quanto o humor do Senhor Balarama. Que cor que você gosta? Tá, é? Tá bom. E você? Que cor que você gosta? Ah, não é pra ficar... É rápida. Respostas rápidas, tá? Criança de 5 anos disse que todo mundo que morre vai pro céu. Mentiram para essa criança. Mentiram, coitada dessa criança. Já está sendo enganada desde pequenininha, né? Ai, coitadinha. Ó, vou dar uma média, tá? 70% vão para o inferno ou para corpos inferiores. O inferno não é debaixo da terra, não, viu, gente? O inferno, segundo a cultura védica, são os planetas inferiores, onde as pessoas só se ferram, né? As pessoas só se ferram. Os planetas inferiores é só sofrimento. Então é para lá que 70% ou mais, por volta de 70%, vai. No mínimo para corpos inferiores. Uns 20% e poucos vão para os planetas intermediários, como a Terra, onde tem situações celestiais e paradisíacas. Tem ricos que vivem uma vida paradisíaca e tem pobres que vivem uma vida infernal. Mas aqui não é o inferno nem o paraíso, mas tem situações parecidas com o céu, o paraíso, os planetas superiores, e situações parecidas com o inferno. Tá, e depois somente uns 5%, e olha lá, vão para o céu, porque são bonzinhos de verdade. E bom é o que Deus achar bom, e ruim é o que Deus achar ruim. O que é uma pessoa inteligente? Assim que você quer, embalado, tá. O que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente sabe o que é bom e o que é ruim, porque usa a inteligência. E porque usa a inteligência, não bebe o venenoso e intocável vinho, o arco, o maldito arco, porque o álcool ferra o fígado, o cérebro e altera a mente, E o juízo é o arco entra e a vergonha sai, como diz o ditado. Ele não fuma porque tem milhares de drogas. Ele não come carne porque é um cadáver em decomposição, putrefação, no português claro, coisa podre mesmo. Ele não joga porque os jogos de azar são mais um tipo de vício e porque também causa ansiedade, sujeiras na mente, sujeiras mentais, sem falar nos prejuízos materiais. Então esses são alguns dos sintomas de uma pessoa realmente inteligente ou uma pessoa que realmente usa a inteligência. Só isso? Ah, é para falar menos, tá bom. Então vou mandar um alô pro pessoal que participou, fez companhia para nós. Ah, agora não é hora de mandar alô, tá bom, Bima. Nossa, é hoje, mudou, tá mudando tudo aqui. Então, nesta quinta-feira tem um jejum de Pavitropana Ekadashi, nós vamos ler aqui na rádio, mas é depois do Bhagavad Gita, tá bom? Depois do Bhagavad Gita, nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam, se der tempo. E se der tempo, vamos ler o livro Krishna. É por isso que você quer respostas rápidas no começo. Tá bom, Bimala, tá combinado. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Ah, você quer enxugar, mas eu não estou molhado. Ah, você quer enxugar o programa. Você não avisa, Bino, você quer enxugar o programa, tá bom. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler a história do jejum Pavitropana Ekadashi, que acontece nesta quinta-feira. Não é a história do jejum. Ah, primeiro o Bhagavad Gita. Tá bom, Bima. Nossa, as respostas que nós demos no começo do programa foram baseadas na cultura védica e principalmente no Bhagavad Gita como ele é, que a gente vai ler agora. Combinado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você, que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 98 171 5751. Estava esquecendo o telefone, você muda tudo. Combinado, gente boa, então está combinado. Estamos lendo o capítulo 11, A Forma Universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 21. Amirituam surasanga vishanti kichibita pranjala yogrananti swastiti uktuam maharishi siddhasanga istuvanti tuam istubi pushkalabi. Tradução, palavra por palavra. Ami, todos estes, re, certamente, tuam, a você, surasanga, grupos de semideuses, vishanti, entrando, keti, alguns deles, bita, devido ao temor, pranjalaya, com mãos postas, grinanti, oferecendo preces a, swasti, toda paz. Iti, desse modo. Uktva, falando assim. Maharishi, grandes sábios. Siddhasanga, grandes yogis, Stuvanti, cantando hinos, Tuam, a você, Stutibi, com preces, Pushkalabi, hinos védicos. Tradução completa. Todos os grupos de semideuses se rendem e entram em você, e alguns deles, devido ao temor, oferecem preces a você com as mãos postas. Os diferentes grupos de grandes sábios e yogis perfeitos clamam Swasti, paz, e cantam diferentes tipos de hinos védicos, tentando apaziguar a sua forma universal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Ragunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate, Gopesha Gopika canta Radha canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhunityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ambihi tuam surasanga vishanti kechivita pranjalayo grinanti swastiti uktvam maharishi siddhasanga stuvanti tuam istutibi pushkalabi. Todos os grupos de semideuses se rendem e entram em você, e alguns deles, devido ao temor, oferecem preces a você com as mãos postas. Os diferentes grupos de sábios e yogis perfeitos clamam Swasti, paz, e cantam diferentes tipos de hinos védicos, tentando apaziguar a sua forma universal. Os semideuses, em todos os sistemas planetários, temeram a terrível manifestação da forma universal, e sua refulgência abrasante. Ah, e assim tá, nossa, bicho, imagina, né? Eu também tô, só de ouvir, Bimala, só de ouvir essas descrições, a gente fica também espantado, admirado, né, com essa forma universal de Krishna. Vou ler de novo. É, eu errei mesmo, tá bom. Os semideuses, em todos os sistemas planetários, temeram a terrível manifestação da forma universal e sua refulgência abrasante, e assim imploraram proteção. É porque vê tamanho poder, né? Um poder gigantesco, incomensurável de Krishna, a pessoa assusta mesmo, né? Arjuna ficou sem fala. Tá, já parei de falar para ler, vamos, tá bom. Todo o conhecimento, todas as respostas. É, o capítulo 11 são mais descrições do que explicações, né? Então, Esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, não é qualquer Bhagavad Gita, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, que nós já falamos, você encontra de graça na tela para ler ou baixar. O Nagao lê na tela, Bimala, é nuvem da base, né? Várias línguas, 20 línguas parece. E para você que não quer ler na tela e não quer baixar, o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Clica aí que eu clico aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem todo o conhecimento com todos os detalhes, né? E todas as respostas também. É como o Gita, a diferença é que no Bhagavatam é tudo detalhado. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, depois aparece o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. E aí você desce mais, porque vai descendo que já aparece aí o Bhagavad Gita edição normal. Você já encomenda um também. Isso aí você dá de presente, aluga, vende, empresta, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa, então tá combinado. A sequência do programa, vamos ler a história do jejum. Não, antes vou mandar um alô, Bimala, senão depois você faz eu esquecer. Mandar um alô e agradecer a companhia do Nagao. Toma água, peraí. Desculpem. A companhia do Nagal, do Valério Bill Bittencourt, do Edson Leal, da Andréia Zacarias, do Gilmar Trentin, do Goura Chandra, Geisa Maria, Jacó Justiniano, o Mano Moinac, o Thiago Bastos, o Shopnil Akashi, o Sujon Nat, o Madhu Sudan Das, o Ramon Leonardo Fontela, o Jagadisha Pandita, Eric Sorbengue, Nadaraja Navanaratnam e Yoga Hal Franca, né, pela companhia na live. Ainda bem que você não estava. O que mais queria falar? Não, leia a história do jejum, isso mesmo. Tá, vamos lá. Então, nesta quinta-feira tem um jejum de Pavitropana Ekadashi. E para você conhecer um pouquinho desta história, nós vamos ler aqui essa história. É, não é assim que é para falar, tá bom. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Pavitropana Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Madhusudana, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana, que é uma mistura de julho e agosto. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: sim, é porque o calendário védico é perfeito, né? Por isso que dá uma mistura de julho e agosto. Sim, ó rei, narrarei com alegria estas glórias para você, porque simplesmente por ouvir sobre este jejum sagrado, a pessoa obtém o mérito da execução de um Ashwamedha Yagya. Mais um sacrifício de cavalo para nossa conta, Bimala. Poxa vida, estamos bem, hein? Estamos ajuntando tesouro no céu. No começo do Aparayuga, a era do Aparayuga, vivia um rei chamado Mahidita, o qual governava o reino de Mahismati Puri. Devido a não ter filhos, todo o seu reino parecia-lhe completamente triste. Um homem casado que não tem filhos não é feliz nem nesta vida nem na próxima. Nota 1, no final eu leio. Por muito tempo o rei tentou em vão obter um herdeiro. Vendo que sua idade avançava, o rei Mahidita tornava-se cada vez mais ansioso. Um dia ele disse na assembleia de seus conselheiros: não cometi pecados nesta vida e não há dinheiro ilegal no meu tesouro. Nunca usurpei as oferendas aos semideuses ou sacerdotes brâmanas. Quando me ocupei em guerrear e conquistar reinos, eu segui as regras e regulações da arte militar e tenho protegido os meus súditos como se eles fossem meus próprios filhos. Eu puni até meus parentes, caso eles desobedecessem à lei, e se meu inimigo fosse gentil e religioso, eu lhe dava as boas-vindas. Ó almas duas vezes nascidas, embora eu seja um seguidor fiel e religioso dos padrões védicos, mesmo assim minha casa não tem filhos. Bondosamente digam-me a razão para isso. Ouvindo isso, os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei discutiram o assunto entre eles e, com o propósito de beneficiar o rei, eles visitaram vários mosteiros de renomados sábios. Por fim, eles chegaram em um sábio que era austero, puro, autossatisfeito e que estava observando estritamente o voto de jejum. Seus sentidos estavam completamente controlados. Ele tinha conquistado sua ira e era expert em executar o seu dever ocupacional. Na verdade, este grande sábio era expert em todas as conclusões dos Vedas e tinha prolongado a sua vida, a sua duração de vida, como a mesma do Senhor Brahma. Puxa vida! Seu nome era Lomasa Rishi e ele conhecia o passado, presente e futuro. Após a passagem de uma kalpa, nota 2 no final eu leio, um cabelo costumava cair de sua cabeça. Todos os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei aproximaram-se com muita alegria, um a um, para oferecer os seus humildes respeitos. Desculpem. Cativados por esta grande alma, os conselheiros do rei Mahidita ofereceram reverências a ele e disseram muito respeitosamente: ó sábio, somente devido à nossa grande e boa fortuna nos foi permitido vê-lo. Lomasa Rishi viu eles curvarem-se e respondeu: bondosamente, deixe-me saber por que vocês vieram aqui, por que vocês estão me glorificando. Farei tudo o que puder para resolver os seus problemas, pois sábios como eu só têm um interesse: ajudar os outros. Não tenham dúvidas disto. Nota 3 no final eu leio. Os representantes do rei disseram: nós viemos até aqui, ó sábio exaltado, para pedir a sua ajuda na solução de um problema muito sério. Ó sábio, você é como o Senhor Brahma. Na verdade, não há sábio melhor em todo o mundo. Nosso rei, Mahidita, não tem filhos, embora ele nos tenha sustentado e protegido como se fôssemos seus filhos. Vendo-o tão infeliz devido a não ter filhos, nós ficamos muito pesarosos e, portanto, ó sábio, entramos na floresta para executar severas austeridades. Por nossa boa fortuna encontramos por acaso com você. Simplesmente pela sua audiência, os desejos e atividades de todos tornam-se bem-sucedidos. Assim, pedimos humildemente que nos diga como nosso bondoso rei pode obter um filho. Ouvindo o apelo sincero deles, Lomasa Rishi absorveu-se em meditação profunda por um momento e logo compreendeu a vida anterior do rei. Então ele disse: na vida passada, seu governante era um mercador, e achando que sua riqueza era insuficiente, ele cometeu ações pecaminosas. Ele viajou por muitas vilas para negociar suas mercadorias. Uma vez, ao meio-dia, no dia após o jejum de Ekadashi, que acontece durante o quarto crescente do mês de Jyeshta, ele sentiu sede enquanto viajava de um lugar para o outro. Ele chegou a um belo açude nos arredores de uma vila, mas bem na hora que estava prestes a beber água no açude, chegou ali uma vaca com seu bezerro recém-nascido. Estas duas criaturas estavam também muito sedentas devido ao calor. Porém, quando a vaca e o bezerro começaram a beber água, o mercador rudemente os empurrou para o lado e egoisticamente saciou sua própria sede. Esta ofensa contra a vaca e seu bezerro resultou em seu rei ficar agora sem um filho. No entanto, as boas ações que ele executou em sua vida anterior deram-lhe o domínio sobre um reino sem perturbações. Ouvindo isto, os conselheiros do rei responderam: ó renomado sábio, ouvimos dizer que nos Vedas descreve-se como alguém pode nulificar os efeitos dos pecados passados, conseguindo méritos. Seja bondoso e nos dê alguma instrução para que os pecados de nosso rei possam ser destruídos. Por favor, conceda-lhe a sua misericórdia para que um príncipe nasça em sua família. E Lomasa, o sábio, disse: existe um jejum de Ekadashi chamado Putrada, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana. Neste dia, todos vocês, incluindo seu rei, devem jejuar e permanecer acordados toda a noite, seguindo estritamente as regras e regulações. Então, vocês devem dar todo o mérito por esse jejum ao rei. Se vocês seguirem estas minhas instruções, ele certamente será abençoado com um esplêndido filho. Todos os conselheiros do rei ficaram muito contentes em ouvir estas palavras de Lomasa, o sábio, e todos eles ofereceram-lhe suas reverências agradecidos. Então, com os olhos brilhando de felicidade, eles voltaram para casa. Quando chegou o mês de Shravana, os conselheiros do rei lembraram-se das palavras de Lomasa, o sábio, e, sob a direção deles, todos os habitantes de Mahismati Puri, juntamente com o rei, jejuaram. E no dia seguinte, do Adashi, os habitantes ofereceram submissamente ao rei o mérito obtido. Pela força de todo este mérito, a rainha ficou grávida e eventualmente deu à luz a um belo filho. Ódio de Estira, o senhor Krishna concluiu. O jejum de Ekadashi, que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana, tornou-se com razão famoso como Putrada, em português, que concede um filho. Quem quer que deseje felicidade neste mundo e no próximo, certamente deve jejuar de todos os cereais e leguminosas neste dia santo. É jejum de grãos, né? Realmente, qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias do Putrada Ekadashi livra-se completamente de todos os pecados e é abençoado com um bom filho, subindo ao céu após a morte. Toda vez que eu li esse jejum, eu batia na mesa rapidinho, Bimala. É, mas agora, entendendo que eu posso ter um filho igual do Chanakya Pandita, eu fico feliz, viu? E uma esposa igual a dele. Ah, uma esposa igual de Chanakya Pandita e um filho igual a dele, eu quero. Ah, ninguém perguntou. Realmente, ó, qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias do Putrada Ekadashi livra-se completamente de todos os pecados e é abençoado com um bom filho, subindo ao céu após a morte. Vai anotando aí os benefícios que a gente tem. Assim acaba a narração das glórias do Shravana Sukla Ekadashi, ou Putrada Ekadashi do Vaivishya Uttara Purana. E agora as notas, Bimala. Nota 1. A palavra sânscrita para filho é Putra. Pu é o nome de um inferno em particular. Itra significa salvar. Assim, a palavra Putra significa a pessoa que salva alguém do inferno Pu. Portanto, todo homem casado deve gerar pelo menos um filho e educá-lo transcendentalmente. Então, o pai será salvo de uma condição infernal de vida. No entanto, esta injunção não se aplica aos devotos sérios do Senhor Vishnu ou Krishna, pois o Senhor Krishna torna-se seus filhos, pai e mãe. Sobre este assunto, Chanakya Pandita declara o seguinte: Ah, essa parte eu gosto. A verdade é minha mãe, conhecimento, meu pai, o dever ocupacional, meu irmão, a bondade, meu amigo, tranquilidade é a minha esposa, oh, esposa desejada, e o perdão é meu filho. Estes são os 6 membros da minha família. Dentre as 26 principais qualidades de um devoto do Senhor Krishna, perdão é a principal. Portanto, os devotos devem fazer um esforço extra para desenvolver esta qualidade do perdão. Acima, Chanakya Pandita diz que o perdão é meu filho. Portanto, o devoto do Senhor Krishna, muito embora possa estar no caminho da renúncia, pode observar o Putra Ekadashi e orar para obter esse tipo de filho. Ah, esse filho eu quero. Nota 2. Uma kalpa, ou 12 horas do Senhor Brahma, é igual a 4.320.000.000 de anos. Imagina, 12 horas do Senhor Brahma. 4.320.000.000 de anos. Lomasa Rishi, o sábio, tem todas as boas qualidades, porque é um devoto do Senhor Supremo Krishna. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, verso 12, naquele que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é resoluto, todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente. Entretanto, aquele que não tem devoção pela suprema personalidade de Deus, Krishna, não tem boas qualificações, porque está ocupado em especulação mental na existência material, a qual é o aspecto externo do Senhor Krishna, ou seja, ilusão. Então, quem não é um verdadeiro devoto de Deus, não tem boas qualificações, portanto, não pode ser nem um bom cidadão. Imagine o resto. Bom, então agora só resta glorificar esse dia tão purificante. Shravana Sukle Kadashi Ki Jai, Putrade Kadashi Ki Jai, Pavitropane Kadashi Ki Jai. Bom, e agora, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, instruções de Maharaja Prito. Oh, consegui lembrar o nome do capítulo. O que é, Bimala? Se eu tivesse ido mais depressa, daria para ler o livro de Krishna. Ah, põe um outro no meu lugar. Põe um Chatinandara. Ele tem uma voz mais bonita que a minha. É, realmente. É, né? Então, é mais bonito. Muito mais bonito. É, fala muito. É, locutor de FM, né, Bima? Locutor de televisão, né? É, mas ele fala muito devagar, né? Tá bom. É, sabia que ia pôr algum problema no meu amigo. Põe a máquina para falar e aumenta a velocidade, Bimala. Tá bom, vamos aqui, nós paramos aqui, onde os sacerdotes brâmanas e devotos de Deus são pessoalmente glorificados por seus característicos poderes de tolerância, penitência, conhecimento e educação. Em virtude de todos esses bens transcendentais, os devotos de Deus são mais poderosos do que a realeza. Portanto, aconselha-se que a ordem principesca não exiba seus poderes materiais diante destas duas comunidades, os sacerdotes brâmanas e os Hare Krishnas, e evite ofendê-los. Prita Maharaja explicou no verso anterior a importância do serviço prático e amoroso a Deus, tanto para os governantes quanto para os cidadãos do Estado. Agora, ele explica como alguém pode fixar-se firmemente no serviço prático e amoroso a Deus. Ao instruir, Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu comparou o serviço prático e amoroso a Krishna ao Senhor... Você falou que ia me trocar, ué? Trocar o locutor da rádio? Ao instruir Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu comparou o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna a uma trepadeira. A trepadeira tem um caule frágil e precisa do suporte de outra árvore para crescer. E, enquanto cresce, requer suficiente proteção para que não morra. Descrevendo o sistema de proteção para a trepadeira do serviço prático e amoroso a Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu enfatiza especialmente a proteção contra as ofensas aos pés de lótus dos devotos de Deus, os Hare Krishnas. Tais ofensas chamam-se Vaishnava Aparadas. Aparada significa ofensa. Se alguém comete uma ofensa a um devoto de Deus, a um Espírito Santo, né? Um espírito de porco não vai dar muita coisa, não dá nada não, né? Se ofender um espírito de porco não vai dar nada não, mas é bom não ofender ninguém, né? Oferecer todo o respeito aos outros. Mas se ofender um Espírito Santo, né? Um Hare Krishna de verdade, tá ferrado. Tá ferrado vida após vida. Se alguém comete uma ofensa a um devoto de Deus, todo o seu progresso no serviço prático e amoroso a Deus fica interrompido. Mesmo que seja muito avançado no serviço prático e amoroso a Deus, se alguém comete ofensas aos pés de um devoto de Deus, o seu avanço é completamente arruinado. As escrituras védicas relatam que um eminente yogi do Vasamuni, um yogi muito poderoso, né? Cometeu uma ofensa a um Hare Krishna e, assim, por um ano completo, teve que viajar por todo o universo fugindo, né? Inclusive chegando a Vaikuntha Loka, a morada eterna de Deus, para se livrar da ofensa. Imagina o poder desse yogi, né? Podia viajar em qualquer lugar dos universos e chegou até ao céu transcendental, no planeta transcendental de Deus. Por fim, ainda quando se aproximou da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em Vaikuntha, foi-lhe negada a proteção. Portanto, devemos ser muito cuidadosos quanto a cometer ofensas aos pés de um devoto de Deus. A espécie mais grave de ofensa a um devoto de Deus chama-se Guru Aparada, que se refere a ofensas aos pés de lótus do mestre espiritual. No cantar do santo nome da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, esta ofensa ao mestre espiritual é considerada a ofensa mais grave. Isso está no Padma Purana. Entre as 10 ofensas cometidas contra o cantar do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, as primeiras ofensas são a desobediência ao mestre espiritual e a blasfêmia contra a literatura védica. A definição simples de devoto de Deus é dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uma pessoa que imediatamente faz alguém lembrar-se da suprema personalidade de Deus é um devoto de Deus. Puxa vida, não tinha... Bom, é a segunda vez que eu leio essa coleção, né, Bimala? Como? Minha cabecinha de pano, vou lembrar como. Olha aí, a definição de um devoto de Deus é dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uma pessoa que imediatamente faz alguém se lembrar da suprema personalidade de Deus, Krishna, é um devoto de Deus. Então, meu amigo, então qualquer um, né, que faça alguém lembrar de Krishna é um devoto de Deus. Então fica esperto, nós temos que ficar espertos para não ofender ninguém. É por isso, né? É por isso que o Senhor Chaitanya fala, né, que nós devemos oferecer todo respeito aos outros, para não errar. Aí não tem jeito de errar, né? Neste verso menciona-se tanto os devotos de Deus, os Hare Krishnas, quanto os sacerdotes brâmanas. O devoto de Deus é um sacerdote brâmana erudito, sendo por isso designado como um sacerdote brâmana devoto de Deus. Não basta ser um sacerdote brâmana, tem que ser um sacerdote brâmana e devoto de Deus. Em outras palavras, supõe-se que o devoto de Deus já seja um sacerdote brâmana, mas nem todo sacerdote brâmana é um devoto puro de Deus. Quando uma pessoa entende sua identidade pura, Brahma Janati, torna-se imediatamente um sacerdote brâmana. Na fase de sacerdote brâmana, sua compreensão da verdade absoluta baseia-se principalmente na visão impessoal. Contudo, ao elevar-se à plataforma de compreensão pessoal da divindade suprema, o sacerdote brâmana torna-se um devoto de Deus. O devoto de Deus transcende até mesmo um sacerdote brâmana. No conceito material, a posição do sacerdote brâmana é a mais elevada na sociedade humana. Mas o devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, transcende até mesmo um sacerdote brâmana. Tanto o sacerdote brâmana quanto o devoto de Deus são avançados transcendentalmente. O Bhagavad Gita menciona que as qualificações de um sacerdote brâmana são veracidade, equanimidade mental, controle dos sentidos, o poder de tolerância, simplicidade, conhecimento da verdade absoluta, fé firme nas escrituras autorizadas e aplicação prática das qualidades sacerdotais bramânicas ou bramínicas na vida. Em acréscimo a todas estas qualificações, quando alguém se ocupa plenamente em transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna, torna-se um verdadeiro devoto de Deus. Prita Maharaja adverte seus cidadãos que estão realmente ocupados no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna que tomem cuidado contra as ofensas aos sacerdotes brâmanas e aos devotos de Deus. Ofensas a seus pés de lótus são tão destrutivas que mesmo os descendentes da dinastia Jado, os quais haviam nascido na família do Senhor Krishna, foram destruídos devido a ofensas a seus pés. Destruiu a dinastia inteira, né? A suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode tolerar qualquer ofensa aos pés de lótus de sacerdotes brâmanas e devotos de Deus. Às vezes, devido às suas poderosas posições, príncipes ou servos do governo menosprezam a posição dos sacerdotes brâmanas e dos devotos de Deus, não sabendo que devido às suas ofensas serão arruinados. Nós já vimos isso, hein? Pessoalmente. Lembra lá aquele rapaz lá que era o cara? Nossa, ofendeu um devoto. Um devoto, vamos falar assim, o devoto mais simplim lá, depois virou um mendigo de rua, né? Lembra aquele famoso apresentador de TV? Ele ofendeu um renunciado em rede nacional. Virou mendigo de rua também. É, o homem lá. Não vou falar quem é. Não vou dar nome aos bois, Bimala. Nem às vacas. Virou mendigo de rua. Era famoso no Brasil inteiro. O programa dele era líder de audiência. Nossa, que loucura que ele foi falar. Nossa, coitado. Bom, tá aí vagando, né? Começou a apagar a reação, né? Só começou. A suprema personalidade de Deus, a antiga e eterna divindade, que é a principal entre todas as grandes personalidades, obteve a opulência de sua sólida reputação, que purifica todo o universo. adorando os pés de lótus desses sacerdotes brâmanas e devotos de Deus. Neste verso, descreve-se a pessoa suprema, Krishna, como Brahmanya Deva. Brahmanya refere-se aos sacerdotes brâmanas, aos devotos de Deus, ou à cultura brahmínica, e Deva significa Senhor Adorável, Krishna. Portanto, calma, estou ladeando a página. Aí, tá vendo? Você me apressou aqui. Eu esqueci o que estava lá do outro lado. Vou voltar lá. Faltou o A, tá vendo? Portanto, A. É porque tinha uma vírgula. Portanto, A. Menos que estejamos na plataforma transcendental de ser devotos de Deus, ou na plataforma mais elevada de bondade material, como sacerdotes brâmanas. Está vendo a diferença? O sacerdote brâmana está na mais elevada qualidade da bondade material. O devoto de Deus, ele está acima dos três modos. O devoto de Deus de verdade, o Hare Krishna de verdade. Então, não podemos apreciar a suprema personalidade de Deus, a menos que a gente estiver nessa plataforma transcendental, e a menos que a gente seja um Hare Krishna de verdade, não podemos apreciar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Nem o cara na bondade consegue isso, né? Na bondade mais elevada. Nas fases inferiores de ignorância e paixão, é difícil apreciar ou entender o Senhor Supremo, Krishna. Portanto, este verso descreve o Senhor Krishna como a deidade adorável para pessoas na cultura sacerdotal brahmínica e dos devotos de Deus. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Vishnu Purana 1.19.65. O Senhor Krishna, a Suprema... Imagine, né, o trabalho de Prabhupada citar os versos de outras escrituras, de outros Vedas, outros Puranas, pesquisar e colocar aqui, né, o canto, o capítulo e o verso. Isso toma um tempo danado. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o protetor original da cultura sacerdotal brahmínica e das vacas. Sem saber e respeitar isso, não se pode compreender a ciência de Deus. E sem este conhecimento, nenhuma atividade beneficente ou propaganda humanitária pode ser exitosa. Quanto mais se ajuda os pobres, mais pobres aparecem. Quanto mais você abre hospitais, mais doentes aparecem. E as pessoas acham que estão evoluindo, que estão melhorando, que estão salvando o mundo. Estão ajudando o pecador a pecar, né? É isso que eles estão fazendo. Vai para o inferno quem dá esse tipo de caridade e quem recebe. E o mundo cada vez pior, cada vez mais ignorante, cada vez mais problemático, cada vez mais males, cada vez mais vida infernal, mais violência, mais tudo que não presta. População indesejada. Por quê? Porque não se rendem a Deus, porque não ouvem o verdadeiro representante de Deus. Não seguem, não leem, não sabem do verdadeiro conhecimento, as escrituras autorizadas. Tá, vou ler de novo aqui, vou parar, Bimala, para saber onde está. Tá. Então, sem saber e respeitar isso, né, a cultura védica, os sacerdotes brâmanas e os verdadeiros devotos de Deus, não se pode compreender a ciência de Deus. E sem este conhecimento, sem esse conhecimento védico, sem o conhecimento do Bhagavad Gita como ele é, do Shrimad Bhagavatam, das escrituras autorizadas, sem esse conhecimento, nenhuma atividade beneficente ou propaganda humanitária pode ser exitosa. Por quê? Porque o Senhor Krishna é Purusha, o desfrutador supremo. Vamos parar aqui, ó. Vamos parar aqui porque vai começar outro ponto aqui, Bimo. Já estamos no meio da página, dessa página. É, nem percebi. Porque eu falo demais. Tá bom, Bimo. Então vamos parar aqui, ó. O Senhor é Purusha, ou o Desfrutador Supremo. Ele não é apenas o Desfrutador ao aparecer como uma encarnação manifesta, mas é o Desfrutador desde sempre. Vamos falar assim, como o próprio Padre fala, desde tempos imemoriais, desde o início, eternamente. Tá, né? Vamos parar por aqui para não cortar no meio. Então, onde está Deus agora que não vê isso, não vê aquilo? Está onde sempre esteve, puruxando. Não existe, desculpem. Desfrutando com todos aqueles que o amam naturalmente. É, nós estávamos lá, né, até a gente fazer essa pisada de bola, até a gente pisar no tomate. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam. E essa coleção Shrimad Bhagavatam está no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar em áudio. Mas você que não baixar em áudio, não, desculpem, baixar em PDF. Achei que estava lendo o livro Krishna Bimala. Então, aí você baixa, você lê na tela ou baixa em PDF, tá? Mas você que não quer ler na tela e não quer baixar em PDF, o próximo link é para você. Livros de Prabhupada. Vou clicar. É onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Ontem eu estava falando na live lá, não lembro com quem, Bimo. Ele falou que já encomendou, já começou a coleção dele, né? Então, fazem mais de 20 anos que não se imprime essa coleção no Brasil. Então aproveite, hein? Aproveite. Vai saber quando vai se imprimir de novo essa coleção no Brasil. É, país de terceiro mundo é assim, né? Então, já encomende a sua. Está aí Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, parte 1, volume 2. Não, volume. Ô, Bimala, deixa eu tentar falar certo aqui. Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1. Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 2, volume 3. Você já encomenda, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência. E para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Ala da la da da ine. Ala da la da da ine. Hiranyakashipu vaksaha. Hiranyakashipu vaksaha. Shilatanka nakalaye. Shilatanka nakalaye. Toni Shinha para Toni Shinho, Toni Shinha para Toni Shinho, Yato Yamita Toni Shinha, Yato Yamita Toni Shinha, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Mae Nishinho Hidae Nishinho. Nishinha Madin Sharanam Prapadye. Nishinha Madin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamala Vare Nakam Abhuta Shringam. Dalita Hiranyakashipu Hanubringam.